Ei, oh rolinha sinhá, ei, oh rolinha sinhá, pegue mas não deixe chorar. A rolinha da beira-mar que piou-piou no meu coração e é do meu sertão. Ei, a rolinha sinhá, ei, a rolinha sinhá, pegue mas não deixe chorar. A rolinha da beira-mar que piou-piou no meu coração e é do meu sertão. Voa, voa, voa, rolinha, voa de papo pro ar. Voa, voa, voa, rolinha, voa pra beira-mar. Voa, voa, voa, rolinha, voa de papo pro ar. Voa, voa, voa, rolinha, voa pra beira-mar. Ei, a rolinha sinhá, ei, a rolinha sinhá, pegue mas não deixe chorar. A rolinha da beira-mar que piou-piou no meu coração e é do meu sertão. Choca, choca, choca, rolinha, choca na areia do chão. Choca, choca, choca, rolinha, choca no meu sertão. Choca, choca, choca, rolinha, choca na areia do chão. Choca, choca, choca, rolinha, choca no meu sertão. Ei, a rolinha sinhá, ei, a rolinha sinhá, pegue mas não deixe chorar. A rolinha da beira-mar que piou-piou no meu coração e é do meu sertão.